sua insônia pra lembrar do passado, da infância, adolescência, parentes, amigos, do lado bom da favela que trago comigo. Esconde, esconde, pega, pega, polícia, ladrão, bola de gude, pipa, pelada, peão. Mas hoje não é bem assim. Criança já não se diverte como eu me diverti. A velha pipa foi trocada por uma pistola, bola de gude só de vez em quando, quando rola. É foda, periferia, hoje é assim. Maquiavel do inferno planeja seu fim. Em cada beco, em cada rua, em cada vielo, o lençol cobre o corpo arrudeado por velas. Não é cena de novela, bem-vindos à realidade, você também faz parte dela. Sei que é duro viver sempre tenso, 24 horas na mira de um sistema violento, e todo dia a mesma notícia no telejornal. Mas um corpo é encontrado em um matagal. Se foi assim, desapareceu na terça, no domingo achado com vários tiros na cabeça. Foi assim, desapareceu na terça, domingo encontrado com vários tiros na cabeça. Bala na cabeça, essa é a sentença pra quem rouba 1 milhão ou arruma desavença. Bala na cabeça, você foi sentenciado no tribunal de rua sem direito a advogado. Bala na cabeça, essa é a sentença pra quem rouba 1 milhão ou arruma desavença. Bala na cabeça, você foi sentenciado no tribunal de rua sem direito a advogado. O jogo é o dominó, veja só, só. Pra começar tem hora, pra terminar dá um nó. Vários toques, batidas, varas buchudas. Os caras se garantem, tiram várias duplas. E de repente, um carro se aproximou. Fora o alto, 4 homens dentro de um gol. E a pergunta foi lançada, cadê o fulano? Mal esperaram a resposta, foram atirando. Caiu 1, 2, 3, 4, 5 irmãos. E o fuzilado nesse jogo não foi o dozão. Jogo acabado, placar, 5 expirados. Vizinhança calada, essa é a lei do pedaço. E assim, segue a rotina nessa agonia. Inocentes ocupados morrem todos os dias. E o que falo é fato, falo num ato. O descaso continua a cada mandato. Se elege, reelege, enche o bolso, vira as costas. Infeliz daquele em que você aposta. Enquanto você relaxa, aconteça o que aconteça, tem gente metendo e levando bala na cabeça. Bala na cabeça, essa é a sentença pra quem rouba 1 milhão ou arruma desavença. Bala na cabeça, você foi sentenciado no tribunal de rua sem direito a advogado. Bala na cabeça, essa é a sentença pra quem rouba 1 milhão ou arruma desavença. Bala na cabeça, você foi sentenciado no tribunal de rua sem direito a advogado.